vejo tá que eu não consigo encontrar. Essa maldade que eu vejo aqui nesse lugar. É mãe que chora pelo filho que foi morto, que escolheu a porta larga e tomou 5 no globo. Esse é o fim tacho de quem tá nos corre errado. É só mais um que se rendeu às armadilhas do diabo. Em cada canto é o ódio que predomina. Em cada canto a esperança se dizima. Em cada canto eu vejo o sangue jorrar. Em cada canto eu vejo a polícia exterminar. Eu só queria viver em um mundo diferente, mas o que vejo infelizmente é só choro e ranger de dentes. Crianças abandonadas, jogadas ao léu. Inocência sendo perdida em troca de uns papel. Corações lapidados, cheios de ódio e rancor. A maldade do espinho vencendo a pureza da flor. E a sensação nada boa no coração da sua mãe e do seu pai. Talvez você não tenha notado, mas eles te amavam demais. E você de 7 galho, Glock a milhão no gás. Dando perdido na força tática, acelerando cada vez mais. Na minha vida eu aprendi, meu parceiro, que nem tudo é dinheiro. Pra ser feliz de verdade, rapaz, é só ser verdadeiro. Amei a Cristo mais que tudo, meu parceiro. Desça o mundo e mostre que tu é guerreiro. Prove e tira essa camisa cheia de sangue. E abandona esse ódio, esse mal que te consome. Esse mal que te consome. É meu parça, a real pra cê, mano. Meia tanta maldade. Chega até ser utopia, mano. Cê pensar em paz, tá ligado? Só quer, só ódio no coração do ser humano, tá ligado? É só por Deus, mano. Só por Deus, só por Deus mesmo. Aí rapaziada, licença aqui na moral. Não, pode baixar. Deixa uma ideia aí, demorou? Fala mesmo. É nóis. A paz se encontra numa simples oração, no olhar de uma criança com esperança e gratidão na ação. De simplesmente amar, dando seu próprio coração pra não ver o irmão parar. Tá no brilho do olhar, após mais uma vitória, lutando diariamente, buscando uma nova história. Sei que vivemos no caos, onde a maldade impera, mas a paz em Cristo é real, mesmo estando em meia guerra. Liga qualquer fita, o suco te edifica. Se a paz tá ofuscada, mude o seu ponto de vista, niga. Abra a Bíblia, deixa Deus mudar sua vida. Viva verdadeiramente, praticar não é teoria. Cristo ensina o que é realmente a. Mas estando nesse amor, a paz é fácil de encontrar. Em cada canto que for, em cada canto que esteja, mesmo em meio à dor, seu coração regozija na plenitude do Pai. Pelo Espírito Santo se aprofundando bem mais na essência e se aquebrantando com a carta de alforria assinada pelo Rei e o sorriso de alegria que somente de Deus vem. Aí queridão, a verdadeira paz está dentro de você, tá ligado? É algo que flui de dentro pra fora. Algo que se encontra na simplicidade, num ato de bondade. Na atitude de semear o amor, mesmo em meia calamidade, morou? A verdadeira paz, na verdade, é consequência da fé. Pois a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. É a convicção daquilo que se espera, morou? A verdadeira paz não se vê, a verdadeira paz se sente, nego. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, mesmo caminhando em trevas. Pois a esse, ele proporcionará a paz, mesmo estando em meia guerra. Essa fita mesmo, meu chapa, a verdadeira paz, só Jesus Cristo vai te oferecer, morou? Procura ele enquanto é tempo, antes que seja tarde demais pra voltar atrás.